meu PES 108, o esquema aqui, ó. Verbal uniforme. Restrito inicialmente ao 1 no meu PES, o restante da subida até o nível 105 em coordenação com o controle Salvador. Aciona o código 5057 e o controle 1208. Juliette Victor Charlie, cotejamento correto, confirme apenas o pátio. Gente, no pátio 5 para acionamento e táxi torre 118 decimal 62, Juliette Victor Charlie. Salvador, bom dia, tá 3895, quanto espera a cabeceira no zero, pronto. Então, 3895, a linha e decola, pista no zero, vento 140 graus, 092. A linha decola, cabeceira no zero, tá 3895. Vitor Charlie, livre sonar, chame pronto táxi. Bravo, Sol 53, vai estacionar a frequência livre. Viana 990, tá 3295. Sim, são 3295. Gente, Papa Mike, após o Bonfim, prossegue para onde? Tô Charlie, autorizado o táxi, até a interseção da 17, reporte pronto. Até na interseção, na Papa, hoje, né, Tô Charlie? Decolar 255, chame controle 120 decimal 8. Controle 208, bom dia, 3895. Controle Salvador, bom dia, tá 3895, tá cruzando 1600 metros, perfil Adael, Leda. 3895, contato radar, 340, vou direto Leda. Direto Leda, nível 340, 3895. Direto Vitor Charlie, autorizado a alinhar e montar cabeceira 17. Bravo, ponto cópia. Estamos já Bravo autorizado, RMA, 500 pés, decola na RMA, comprou a Norte. Aciona o transponder 0135, correção, 0137, o controle 120.8. Como é que a Alfa das 2000 pés está autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, vai reportar estabilizado ILS, Whisky, Mike Alfa. Pronto, Tango Dia Bravo. Ciente, autorizado, correção, ciente da sua decolagem, reporte fora do solo, vento no aeródromo 150 graus, 10 nós. Ataque. Em coordenação, chamar ataque. 120.8. 128, grato. Sobe, Mike. Jet Vitor Charlie da colada 59, mantém a restrição de 1000 pés no corredor Axé. Chame controle 120.8. Eu matei meu pai chamando 208, muito obrigado, excelente fim de semana. Funciona também. Obrigado. Controle Salvador, o Papa Romeu também de Bravo? Papa Romeu também de Bravo, prossiga. Ok, tá na decolando em RMA, tá mantendo 500 pés, tá sobrevoando no porto de Aratu, também de Bravo. Gente, mantém 500 pés até Aratu. Afirma, vamos para 500 pés para sobrevoar no porto de Aratu, tá no Dia Bravo. Sim, estou no Dia Bravo. Número 03, acione identificação autorizada à chegada a Bonf, direção nível 050. Oi, o Papa Roma Direto, Vitor Charles, decolou, tá na 55077. Papa Romeu Juliette, Vitor Charlie, para sair corredor Axé, no meu pés, aguarde para ascensão. Ok, aguardando para ascensão, mantendo meu pés, Juliette, Vitor Charlie. Autorização para Ilhéus, no nível 220, está com informação Oscar, no gate 1. 4463, autorizado Salvador Ilhéus, via Whisky 1, corrigindo Whisky 1, após direto Ilhéus. Nível autorizado é 160, realiza o perfil da saída da Olida após direto Ilhéus, decorda na zero curva direita, o código é o 5066 e o controle em 1208. Azul 4463, autorizado Ilhéus, no nível de voo 160, via Whisky 1. Saída da Dael, após Dael Leda, decola 10 com curva direita, transponder 5066 e o controle 1208 é o azul 4463, obrigado. Contejamento correto, chame pronto no 01 do pátio 1, azul 4463. Sente, apenas confirmando, após Leda, direto Ilhéus, 4463. Dael Leda, após Leda Ilhéus, Dael Leda Ilhéus é a saída, 4463. Obrigado. 7-0. 7. 6741. 6741. Prossiga. 641, por favor. 641, todavia não tem o seu plano. Poderia informar o destino? Destino Guarulhos. Provável Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, certo. Flete Vitor Charles está autorizado direto destino, porém mantém o número 10. Direto destino, mantém o número 10, direto Vitor Charles. 3895, chama Recife, 1251. Recife, 1251, até 3895, a boa. Lutan 3191 para o táxi, está com 201 a bordo, 3 horas 50, está na Guarulhos. Autorizado o táxi via Indy Alpha no ponto de espera torre 1 na noite, decimal 62 e o ajuste no 08. Indy Alpha e chama a torre 2 também no ponto de espera da América, 3191 no 08. Juliette Vitor Charles, está livre ascensão a 105. Livre ascensão a 105, Juliette Vitor Charles. Autorizado acionamento pushback em coordenação com o solo infraero no 95728. Autorizado acionamento pushback em coordenação contra ataque. O meu Tango Intra Bravo confirma sua posição. Salvador, muito bom dia. O Whisky Mike Alpha está full LS contra embaixada travado. Whisky Mike Alpha, ajuste altímetro no 08, informe pouso não no 0. Afirmativo, está na final do 10. Ciência, autorizado pouso, pista 10, vento 140, grau 08, nós. Com livre pouso na 10, Whisky Mike Alpha. A gente tem condições do Whisky Mike Alpha ingressar na base pela direita da 17. Limpo 03, vai direto posição pelo. Direto posição pelo, posição 03. Espero direita da 17, reporte final. Vai reportar na final então, está agora na base pela direita da 17. Gente, Bravo que Luiz, que está autorizado direto rotatória, confirme essa altitude. Mike Bravo, uniforme autorizado Salvador, Serra Novembro, Índia Oscar. Rota direta, nível 190. Decola da 17 com curva esquerda, ingressa no perfil da saída Lotar. Restrito inicialmente o nível 090. Restante da subida em coordenação com controle Salvador. Aciona o código 5041 e o controle em 120.8. Trip 5220 10 mil pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Tá 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado 5220. Gente, confirmando apenas o pátio. Gente, para acionamento e táxi, torre em 118.62, o Mike Bravo Uniform. 150 graus, 10 nós. Gol livre, pouso 17, o Whisky Mike Alpha. Tem um minuto. 3604, bom dia, acione identificação, autorizado a chegada Mari, desceu 060. Autorizado a chegada Mari, 060 da 3604, é possível voar ITAC? Eu tenho a chegada. Tendo a chegada, 3604. O Link 03 reautorizado 4 mil pés, QNH 908. O Link 050 a 4 mil pés aí. Salvador, boa tarde, do Papatanga Mike Bravo Uniforme, H da Mais Pé, acionamento. Mike Bravo Uniforme, livre acionação, ponto táxi. Táxi, estamos com 07 com 5 alternando o Salvador. Algum toque remetido em Vera Cruz, confirma? O Índia November Alpha, autorizado voo local no meu pés, decola da 97, curva direita, ingressa no corredor Axé, aciona o transponder padrão 0171 e o controle 1208. Corteja apenas o transponder do... correção, corteja apenas o... a frequência do controle, por gentileza. Planejamento correto, já teria informações de táxi, POB e autonomia? 0.8 3191208 Salvador, boa tarde, está 3191. 3191, boa tarde, contato radar, voa 340, voa direto Leda. 340, direto Leda, está 3191. Web 5728, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, vem de Alfa no ponto de espera torre 118, desse 162, ajuste no 018. Índia Alfa, pelo pátio 108, pista 10, 710 da WebJet. Solo Salvador Azul 4463, pronto para pushback acionamento no gate 1. Índia November Alfa, para acionamento e táxi torre 118, decimal 612, confirmando pátio 4. Sindicada. 4463, aguarda a aeronave da WebJet, um Boeing 737-800 passar a retaguarda até o ponto de espera, após iniciar o pushback no portão 01. Gente, após a passagem do WebJet, inicia o pushback acionamento, portão 01, azul 4463. Solo Salvador, gol 1, tec, informação ótima. 070 descendo, na Mario 4076. 50 após Bidev, após direto. Nível autorizado a 340, realiza o perfil da saída da El, Leda. Após Leda, Eudes. Eco e uniforme Delta Eco Sierra. Decola da 90 com curva à direita. Aciona o código 5034, 5034 e transfere o controle 1208. Para Porto Seguro no nível 340 pela Amber Whiskey 50 BDEV, depois girado Porto Seguro, saída da Léo, Sael, Leda, depois Eudes. Pista 10 com curva à direita, transponder 5034, controle 1208, voo 1777. Protegimento correto, chame pronto na posição, no portão 08, 1777. Chamada pronta. Estabilizado ILS 85220. VP5220 completa a aproximação, torre 1-8612. Torre 1-8612, bom dia, 5220. Olimpo 03, estação Zedor, curva à esquerda para 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador. Uniforme autorizado, TAC 7117, reporte pronto. Dá pra passar para dar para o Antônio Salvador, é o Papa Romeu, Tânia de Abrava? Eu sigo a Tânia de Abrava. Já aviso o Alcalho, ponto RMA. Sente frequência livre. Sente. 36044, mil pés, que é legal no 018, reduz 2109. Ele é só 4000, 2109, 1018, na 3604. Salvador, bom dia, boa tarde, 3216, passa 170 para 1150. Para 3216, acione identificação autorizada, a chegada a Mário, desça 080. 080, 3216. Controle em Salvador, muito boa tarde, 5728 WebJet da PUCA, passa 1740 metros. WebJet 5728, contato radar, subo 350, perfil PUCA. 350, atenção, é 5728. Bravo, tem condições de separar o meu pé? Mike, Bravo, uniforme, autorizado ali, a manter cabeceira 1-7, reporte pronto. 1-7-7-7, livre acionamento, pushback, em coordenação com a equipe de solo. Chame para o táxi 108. Chamada para o táxi, gol 1-7-7-7. Salvador Azul 4463, pronto pro táxi, POB 97, autonomia 0240, alternado Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 à direita, no ponto de espera torre 1-8, desce na 612 e o ajuste no 0-8. Direita, ponto de espera do no 0, quando pronto 108-6, ajustado no 0-8, 4463. Translete Vitor Charlie, chame Recife em 1260, alterne 1288. Mandou direto, Vitor Charles. Olimpo 03 para o localizador, curva à esquerda para 145, reporta estabilizado. Esquerda 145, reportará. Juliette Vitor Charles, chama o centro em 1260, alterne 1288. 1260, alterne 1288, muito obrigado, seu excelente fim de semana, senhorita. Igualmente. Obrigado. Tom 3191, chame agora Recife em 1251. Recife 125, anota 3191. Tá 3604, desce 2000 pés, que é negar no 018, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 no 018, autorizado final ILS 3604. Azul 4076, desce 3000 pés, que é negar no 018. 3 Rio Pesa, no 098 4076 da Azul. Tá 3, 2 1 6, reautorizado 4 mil pés, QNH no 08. 4 mil pés, 3 2 1 6. Webjet 5728, voa direto, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 5728. Bravo Whisky, se desejar, está reautorizado 1500 pés. Salvador, Alta 3, zona 9, ano voltando. 3, 9, ano prossiga. Como é a frequência? 251, chamou duas vezes e nem teve contato com a alternada. 731-3325 ou ainda 1260. Obrigado. Porta antes da taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette reportaremos 5220. Meia dúzia. 2017, chamada torre 198, meia dúzia. E pronto para a com 160 a bordo alterna com fim de autonomia 2 horas e 25 minutos. Que bravo uniforme, decolada 18, mantenha a proa até atingir 3 mil pés. Chame controle 120.8. Até 3 mil pés, 1208. Papatango mais que bravo uniforme. Índia Alfa 1018, ponte espera 1186, gol 1777. 35220. Táxi lento até a Taxi Juliette, aguarda um Boeing 727-800 da Gol, prosseguir até o ponto de espera. Após, ingressa a Juliette até a área remota do pátio. Positivo, senhor. Aguardaremos o Boeing passar pela nossa frente e após a passagem no mesmo, prosseguiremos e já diminuindo a velocidade de táxi. 5220. Mantenha por até 2000 após curva esquerda, saída lotada. Ciente, bater a proa 2000, restrito 090, a proa lotar após 2000, Mike Bravo ele volta. Julius, via Upazulu 10 após Belo, correção, via Upazulu 16 após Belo Horizonte, após ECT Trive, nível autorizado 340, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda Bridge, Bravo Romeu 1 dia Delta Eco. Decola da pista 10 com curva à direita, aciona o código 5103 e o controle em 1208. Fechando a torre em 1186. Horizonte, após esse trive, decola da 10 curva à direita, saída da El Leda, após Leda Bridge, para poder 5103 e controle 1208-6741. Cortejamento correto, Web 6741, chame pronto no portão 10 do pátio 1. Pronto, posição 10, 6741. Bravo que Luiz, que reporte na rotatória. 4076, reduza 2109. Iniciando redução 2109 e 4076. General Liberal, Salima, tá, tem cabeceira 17, reporte pronto. 2545. 2545, 5728, obrigado. Manobras. No 3. Obrigado. É que tá ocupada com a aeronave nossa, provavelmente é anterior. Sim, a Infraero colocou aqui pra gente o no 3. Atento ao sinalizador da Infraero aí na área remota. Bom, obrigado. 2-1-6, dá presente, vou direto, posição, Duna. Dá presente, Duna, 3-2-1-6. Passaria 2-2-3.